não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada. Curtiu a guia de fogo, esse som da pesada. Eles arrebentam e fazem a festa. A galera gosta e dá valor. Mandam só as balas e povão agitam. DJ Zélice e Juninho são show. Abalou uma batida, põe o povo pra dançar. Mixando uma batida, a galera viria. Mixando uma batida, põe o povo pra mexer. DJ Zélice e Juninho arrebentam, mandam ver. Abalou uma batida, põe o povo pra dançar. Mixando uma batida, a galera viria. Mixando uma batida, põe o povo pra mexer. DJ Zélice e Juninho arrebentam, mandam ver. Você dançar esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Digudim, digudá, dizei o Wesley vai tocar. Digudim, digudim, dizei o Wesley do Rubi. Digudim, digudim, digudim, digudim. O Wesley manda ver mais, mais. Digudim, digudá, dizei o Wesley vai tocar. Digudim, digudim, dizei o Wesley.

perdidamente enlouquecida. Você me deixou, eu não consigo me controlar. Conquistou sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Nina, Nina,

infectados, nós a ver, infectados, nós a ver o veneno. Os infectados, nós a ver, deixa a festa agitada fervendo. Deixa a festa agitada fervendo. DJ Júnior Vidal,